Seção 2. De Fábulas de Esopo, volume 2. Traduzido por Manuel Mendes da Pitigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. O Parto da Terra, de Esopo. Em certo tempo começou a terra a dar urros e inchar, dizendo que queria parir. Andava a gente muito pasmada e cheia de temor, e receosa que nascesse algum monstro, proporcionado com a mãe, que pudesse destruir o mundo todo. Chegado o tempo do parto, estando todos juntos suspensos, pariu a terra um morganho, e ficou sendo riso o que antes era medo. Moralidade. Esta fábula explica Horácio dos que prometem de si coisas grandes e depois não fazem coisa alguma, como são certos fanfarrões que se jactam de valentes, e a poder de juramentos o querem parecer. Outros que gabam suas letras e livros que hão de compor, mas quando vem a joirar-se a valentia de uns e a ciência dos outros, tudo é joio. Pelo que com razão fica quem os conhece rindo e escarnecendo deles, como na fábula se diz que os homens fizeram do parto da terra. Fim de O Parto da Terra.